ficar aqui que é melhor. Uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nessa tarde que nós podemos nos reunir em nome de Deus, em nome de Jesus, sabendo dessa assistência maravilhosa que a gente tem do mundo espiritual, é uma alegria a gente estar aqui numa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanta atenção. E para falarmos do Evangelho, que é o nosso roteiro de vida, que é aquilo que nos encaminha na nossa evolução. Em muitas encarnações passadas, nós tomamos decisões, e nesta vida mesmo, também fizemos isso, tomamos decisões, muitas vezes baseadas só nos nossos sentimentos, naquilo que nós achamos que a vida é, naquilo que nós pensamos que a vida é. E vamos tendo desacertos, vamos tendo problemas, porque o que nós achamos nem sempre é o que a vida é. Aquilo que nós sentimos não corresponde muitas vezes à realidade. Então vamos criando os problemas da vida. Vamos gerando a dor e o sofrimento, porque vamos sempre fazendo as coisas ao nosso modo. Quando nós passamos a fazer as coisas de acordo com o Evangelho de Jesus, a vida se transforma, a vida se modifica, porque não estamos mais sob a nossa orientação. Estamos sob a orientação do Espírito mais sábio que já passou por esse mundo. Estamos sob a orientação daquele ser que vem planejando esse planeta há milhões de anos, que vem conduzindo como um verdadeiro tutor, um verdadeiro mestre, uma humanidade imensa, repleta de seres, que cada um é um universo, em que cada um traz ali uma complexidade que nós não conseguimos imaginar. Cada um de nós somos algo extremamente complexo nesse imenso cenário da vida, que estamos sob a tutela desse ser extraordinário que é Jesus. E quando seguimos o seu Evangelho, quando pautamos a nossa vida pelas diretrizes desses ensinamentos, nós temos a vida em abundância que o Jesus mesmo disse que teríamos. Passamos a ter uma dimensão diferente da vida. Muitas pessoas acham que essa nova vida, esse novo ser que nós nos tornamos, ao entrarmos para essa vivência cristã, ao passarmos a incorporar em nossa vida essa vivência cristã, é algo totalmente diferente da vida comum. Nós achamos, às vezes, que a vida vai se transformar de uma forma que as pessoas nem vão nos reconhecer. E tudo será facilidade dali para frente. Passaremos a ter tantas comodidades que teremos só felicidade. E esse foi o grande equívoco que a maioria da cristandade teve quando interpretou mal as palavras de Jesus. E é o que muitos hoje ainda estão incorrendo em erros, acreditando que ao se tornar verdadeiramente cristãos, passarão a ter facilidades materiais no mundo. Passarão a viver ali com benefícios exclusivos que Deus vai conferir essas pessoas. E há até uma pregação muito intensa nesse sentido, querendo fazer as pessoas pensar que se temos uma nova vida em Cristo, ela é nova em todos os sentidos. E aí passam a veicular ideias que muitas vezes é muito atrativa, muito desejável, não é? Alguém dizer para alguém aqui na Terra, olha, eu tenho a receita de você se tornar rico, famoso, endinheirado, com as pessoas te rodeando, te cercando, isso é muito sedutor. Quem não gostaria de ter mais facilidades? E nós, pelo espírito prático, nós diremos, se é facilidade, vamos. Mas as coisas não funcionam bem assim. Quando nós estudamos a história do cristianismo, lá no começo, os discípulos que viram com os olhos físicos Jesus, que ouviram com seus ouvidos físicos as palavras de Jesus. Quando nós estudamos a história desses homens, não em livros escritos por espíritas, mas em livros escritos por cristãos de todas as confissões. Quando nós lemos a história deles, foram histórias de pessoas que viveram numa abundância espiritual tremenda, que viveram grandiosamente, mas não tiveram as comodidades materiais que hoje muitas vezes se pregam nos meios cristãos. Quando nós lembramos de uma figura de Paulo, Paulo não tinha um cavalo extraordinário para suas viagens, as suas pregações em todo o Oriente Médio, em toda a Ásia. Paulo ia a pé, caminhando com o seu pé na sandália, pisando no barro, se tinha barro, pisando no pó, se tinha pó. Quando nós lembramos de Pedro, também. Pedro ali, quando é crucificado, é um homem pobre, um homem que não tinha coisas materiais. Mas era um homem de uma riqueza extraordinária e que pagava ali o preço de ser um dos seguidores diretos de Jesus. Então nós vemos que associar o fato de você ser um grande cristão, um eminente cristão, com a riqueza, não é algo que vamos encontrar correspondência nas lições, nos exemplos que o cristianismo primitivo nos traz. Então nós já precisamos, desde já, desmistificar essa ideia, né, de que por sermos cristãos, por sermos criaturas, estamos lutando e buscando a nova vida, ela virá repleta de facilidades materiais, embora até possam acontecer. E aí a gente pergunta, como que é essa condição, né? Como é essa condição? Porque muitos passam realmente a ter uma nova vida materialmente falando. Muitos passam a ter uma nova condição social por terem reformulado as suas crenças, por terem incorporado novos valores. Mas nós vamos encontrar a explicação disso numa frase de Jesus que sintetiza um grande ensinamento, né? Que vai trazer ali, que vai traduzir realmente o significado. Jesus nos disse assim: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e tudo mais vos é dado. E aí nós precisamos exercitar esse atributo magnífico que Deus nos deu, que é a inteligência, que é dada a todos e que só precisa ser desenvolvida. Aqueles que nós dizemos que são inteligentes, eles não têm mais inteligência. Eles apenas desenvolveram mais o seu potencial de pensar, de raciocinar, de refletir. Todos têm a possibilidade de desenvolver isso. Então, pondo em prática esse atributo, o que significa buscar o reino dos céus e a sua justiça? Jesus, ao dizer isso, ele queria dizer que o homem deve lutar, deve se esforçar, deve buscar inicialmente a realização do reino dos céus, que hoje nós sabemos, felizmente, se trata de um estado interior, um estado de espírito. O reino dos céus a que ele se referia não é, como se pregou durante tantas épocas, um lugar maravilhoso, com palácios, com terras extraordinariamente bem cultivadas, com uma população saudável e feliz. O reino dos céus é um estado de espírito. E nós temos as palavras de Jesus que dão testemunho dessa ideia. Porque ele disse que o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus é algo que nós trazemos em nós. Não é algo que está fora. Não é algo que está além do meu ser. O reino dos céus está dentro de mim, mas ele precisa ser conquistado. Porque o reino dos céus a que ele se referia é um estado tal em que o indivíduo está harmonizado com as leis divinas. Ele está pacificado, ele está harmonizado, ele está bem consigo mesmo e com as outras pessoas, porque não tem raiva, não tem rancor, não tem ódio, não tem ressentimento, não tem desejo de vingança. Então ele traz o reino dos céus dentro dele. Ele conquistou o reino e, quando ele conquista o reino, tudo mais é dado à sua vida. E a gente pensaria que o tudo mais é aquilo que vai ser o supérfluo. É aquilo que nos agradaria, né? Vamos ter mais porque vamos poder esbanjar mais, vamos poder consumir mais, vamos poder comprar mais. Mas o tudo mais que ele nos dá, essa realização do reino dos céus, é o quê? É encontrarmos a felicidade. A realização do reino dos céus dentro de nós, e que nos dá tudo mais, que tudo mais nos é acrescido, é a felicidade que nós passamos a viver. Porque aquele que encontrou o Cristo, nova pessoa é. Aquele que vivencia esse ideal superior da mensagem evangélica é uma nova pessoa, porque passa a ver o mundo de maneira diferente. Passa a sentir o mundo de uma maneira que até então ele não tinha sentido. E é aí que ele recebe tudo. Porque o tudo não está no exterior. O tudo não está no bem que eu recebo que vem de fora. O tudo que Jesus disse é esse estado de alma, essa satisfação, é esse bem-estar que o indivíduo experimenta pelo simples fato de saber que existem coisas que estão além dele e que velam por ele. É o simples fato de você saber que Deus é por você e te ampara sempre. É essa a grande realização, é isso que torna o ser feliz e torna o ser pleno. Então, quando nos prometem essas questões materiais, esses bens materiais, temos que ter muita cautela, porque o ensinamento do Evangelho é muito claro a respeito do significado das riquezas. E é sobre isso que nós vamos hoje estar aqui discorrendo. É sobre isso que nós vamos estar hoje aqui comentando e fazendo citações do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que temos na doutrina espírita, que nos explica o Evangelho de Jesus de acordo com o ensinamento dos Espíritos superiores. Nós temos então, lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título Servir a Deus e a Mamom. Um ensinamento extremamente importante para os nossos dias, porque hoje muitas pessoas estão servindo a riqueza vivendo na miséria. Muitas pessoas estão servindo a mamon, mas continuam pessoas paupérrimas, materialmente, espiritualmente, socialmente, em todas as dimensões. Mamon era um termo usado na época para representar as riquezas. Não era uma divindade, como existiram tantas dos povos que os judeus entraram em contato. Não era nenhuma divindade egípcia, nem dos filisteus, nem dos cananeus. Não era divindade de povo nenhum. Era um termo para representar o homem quando ele coloca acima das coisas importantes da vida os bens materiais. Então dizia-se que serve-se a mamon, quer dizer, serve-se às riquezas. E Jesus fez a advertência clara, direta, dizendo que não se pode servir a dois senhores. Ou você desagrada um para agradar o outro, ou desagrada o outro para agradar um. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Então quer dizer que Jesus estava condenando a riqueza, não pode ter nada. É isso? Não. Estava dizendo que nós não podemos ser servos da riqueza. Ela pode ser nossa serva. O dinheiro, o meu salário mensal, os bens que eu tenho, eles têm que estar condicionados à minha vontade superior, e não eu condicionado a eles. Nós vamos explicar isso logo mais. Mas Jesus então disse que o homem não podia viver servindo a riqueza. E nos nossos dias, como nós poderíamos traduzir essa ideia de que nós estamos servindo a mamon e não a Deus? Veja, toda vez que nós passamos a pensar que nesse mundo só tem mérito, só tem resultados positivos as pessoas que são ricas, nós estamos acreditando mais no poder de mamon, da riqueza, do que no poder de Deus. É duro dizer isso, principalmente porque nós temos tantos exemplos negativos na sociedade. Nós temos tantos exemplos de pessoas que desonestamente triunfaram, roubando, extorquindo dinheiro público, muitas vezes fazendo fortunas no setor privado, mas também de maneira desonesta. E isso existe em inúmeros exemplos. Mas nós também temos muitos exemplos de pessoas que não tiveram riqueza e que não têm riqueza e fizeram grandes realizações. Fizeram obras assistenciais importantes. Pessoas que dedicaram sua vida ao bem. E toda vez que a gente acredita que é só com riqueza que a gente pode fazer o bem, nós estamos achando que mamon é mais poderoso do que Deus. Porque nós estamos nesse pensamento que o homem extremamente materializado tem, de achar que é só com o dinheiro, só com as coisas materiais, que pode ser comprada a felicidade. Tem gente que às vezes pena ali o mês inteiro para pagar as contas e chega no final do mês, ainda está devendo. E essa pessoa às vezes duramente reflete assim, ah, que adianta ser honesto, que adianta trabalhar? Eu não estou tendo resultado disso, a minha vida é mais difícil. Olha o outro lá que faz isso, isso, isso, e tem prosperidade, está bem. Quando eu penso assim, eu estou deixando de servir a Deus e passo a servir a riqueza. Sabe por quê? Porque eu estou aqui mentalmente me planejando a me tornar aquilo que eu digo que o outro é. Porque eu estou me predispondo, sempre que eu nego os valores, os princípios, eu vou me predispondo em algum momento começar a agir com aquilo que eu estou censurando, aquilo que eu estou criticando. Então eu já estou agora me tornando um daqueles que vão servir a mamon do futuro, aquele que vai servir a riqueza no sentido negativo. Não aquele que vai usar os bens materiais, a sua riqueza, para fazer o bem, para gerar o progresso. Não isso. Estou me tornando aquele que está dando força para aquilo que tem de mais negativo no mundo. Então nós devemos sempre refletir nessas questões que envolvem as coisas materiais com uma lucidez espiritual, com uma clareza do pensamento. Não podemos jamais achar que é só quem tem o dinheiro, que é só quem tem a coisa material ali ao seu alcance, é que é possível ser feliz. Podemos pensar. Se você tem uma única pessoa no mundo que te ama, sinta-se feliz. Sinta-se detentor de um dos maiores tesouros que existem, que é o afeto de alguém. E vamos ser sinceros, né? A maioria das pessoas pode dizer que tem algumas pessoas que o amam, não uma a uma. Então você já tem um tesouro imenso. Você já tem uma riqueza indiscutível, que é o afeto de alguém. Você é dotado de um cérebro extraordinário, que ainda hoje os neurologistas estão lá se debatendo para desvendar e compreender esse mecanismo incrível. Recentemente trouxeram um supercomputador de fora aqui para o país, um esquema extraordinário para transportá-lo. Aquilo custa uma nota. É uma fortuna incalculável o preço daquilo, contado em milhões. Só que ele não tem o poder de processamento, ele não tem a capacidade de fazer operações como o seu cérebro é capaz de fazer. Não há máquina que o homem criou que supere um cérebro humano. E nós nem damos valor a esse tesouro que nós trazemos. Nós nem damos valor a esse potencial que nós temos dentro de nós. Porque o que a gente faz com ele? Eu duvido que algum dos operadores desse supercomputador que já há alguns meses aí foi instalado, já está operando, virou notícia aí nos telejornais, tudo, que algum deles jogue alguma substância nociva nesse computador. Eu duvido que algum deles vai fazer isso. Nós fazemos o quê? Nós colocamos o cigarro, colocamos a bebida, e isso tudo vai danificando esse mega computador que nós temos. Essa coisa aqui não tem preço, porque é incalculável o valor dele. Não dá para se estipular. Então nós temos riquezas que nem sempre nós avaliamos, que nem sempre nós percebemos. E são riquezas que nós menosprezamos, mas elas poderiam nos trazer a felicidade. Elas poderiam nos trazer o bem-estar que nós tanto desejamos. E até poderemos ou não ficar ricos, até poderemos ou não receber coisas materiais, mas nós nem vamos sentir diferença na nossa felicidade. Por quê? Porque para conquistar o reino dos céus, que é o estado de espírito equilibrado, pacificado, harmonizado, para nos sentirmos criaturas felizes, que é esse estado do reino dos céus, nós não precisamos das coisas materiais. Elas podem facilitar em algum momento, mas em outro elas nos complicam. Em outros elas passam a ser uma prova, elas passam a ser algo difícil para administrarmos. Então é nisso que devemos refletir sempre. Quando nós estamos desvalorizando as riquezas que Deus nos deu, estamos desvalorizando essas riquezas, conferindo mais valor, mais importância na vida a só as coisas de facilidade material, nós estamos fazendo o que Jesus disse. Vamos estar desagradando a Deus para agradar esse nosso desejo, esse nosso ídolo que nós criamos no nosso interior, que é mamon. Então devemos estar atentos por isso. Isso significa que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, o Espiritismo, condenam a riqueza e dizem que ela é impedimento, ela é obstáculo à evolução do Espírito? Não. Muito pelo contrário. Para a doutrina espírita, todas as situações que o Espírito renascer e que ele venha a se tornar na sua vida, tudo isso tem uma razão de ser. E tudo isso está condicionado a uma vontade sábia, a uma vontade inteligente, que é a vontade divina. Então, se nós somos hoje pobres e nos tornamos ricos por meios honestos, isso faz parte do que Deus nos reservou. Se hoje eu nasci rico, estou bem de vida, se eu nem precisei trabalhar, também faz parte dessa vontade de Deus. Assim como também quando eu nasci para uma vida em que eu vou precisar trabalhar, que eu vou precisar lutar, que eu vou precisar me esforçar. A única coisa que não está prevista pela lei divina é que a pessoa seja uma pessoa tão paupérrima, mas tão abandonada e largada. Isso não é a prova de ninguém. Isso não é para ninguém viver na miséria absoluta. Isso é, muitas vezes, o quê? O destino que o próprio indivíduo traçou com as suas ações, com o seu desejo, em outras vidas e nesta. A miséria extrema é uma expiação. É uma experiência transitória que o indivíduo passa e que vai representar para ele um momento de ele superar grandes dificuldades que ele cria. Mas muitas vezes o indivíduo não tem força sozinho para sair dessa prova. É daí a necessidade urgente de que sempre estejamos dispostos a contribuir de alguma forma para que a miséria, a pobreza extrema seja erradicada. Porque na lei divina, todos os seres têm que ter assistência. Na lei divina, todos os seres precisam ser ajudados de alguma forma. A natureza mostra isso. Nós, humanos, muitas vezes ignoramos a necessidade de fortalecermos a solidariedade, a caridade, para que esses quadros desapareçam do planeta. Então devemos saber e devemos sempre pensar que a nossa felicidade não estará ligada ao que nós possuímos, mas àquilo que nós somos efetivamente. Nós podemos estar pobres hoje, amanhã estarmos ricos e continuarmos sendo a mesma pessoa, com os mesmos valores positivos, com as mesmas qualidades superiores da alma, podemos ter as virtudes. Agora, quantas pessoas não esquecem os seus valores ou os abandonam porque mudaram de vida? Passam a prosperar e vão deixando para trás, muitas vezes, a simplicidade. Vão deixando para trás o interesse pelos que sofrem. Porque vão tendo o quê? Comodidades. Vão tendo facilidades. Vão tendo mais bem-estar. E a nossa natureza de espíritos imperfeitos em evolução é bem essa. Quando as coisas estão muito confortáveis, nós nos acomodamos. Já não queremos mais o esforço, a dedicação. Então, é aí que a riqueza se tornou para o indivíduo uma prova. E às vezes o indivíduo nem ficou rico. Às vezes o indivíduo só melhorou um pouquinho de vida. Melhorou um pouquinho, ele acha que ele já não tem mais compromisso com mais nada. Ele acha que essa história de fazer o bem, isso é só atraso de vida, porque aquilo breca o progresso dele. Né? Para que eu vou dar um alimento para ajudar alguém que está precisando? Ah, essa pessoa que vai trabalhar. Mas é que às vezes a pessoa não está tendo só com o seu trabalho a condição de obter aquilo que ele precisa realmente. Então, a pessoa ela vai muitas vezes pelas facilidades, pelas comodidades, vai se tornando uma pessoa insensível. Porque se distanciou do sofrimento, se tornou insensível a ele. E pode observar, nós somos assim mesmo. Pega qualquer tipo de sofrimento que você nunca teve contato a ele. Passa por esse sofrimento para ver se você passa a não pensar assim, puxa, isso é difícil mesmo. Né? Quantos, às vezes, estão vendo ali o outro que está doente, está limitado, tem uma série de problemas, e fala, ah, esse aí só faz manha. Mas quando passa ele pela enfermidade, ele vê, puxa, aquilo realmente é difícil. Aquilo realmente é uma dor muito grande, é um impedimento, é sofrimento. Porque nós acabamos, muitas vezes, só pensando no outro quando nós passamos pelos problemas também. É por isso que o sofrimento não poupa ninguém na Terra. Você pode pegar qualquer figura dessas mundialmente conhecidas, prósperas, felizes, todos têm problemas, todos têm algum tipo de sofrimento. Por quê? Porque é o instrumento de aprendizagem que nós temos que ter. O que nos liberta do sofrimento é quando nós aprendemos com ele a termos paciência, a termos resignação, a termos boa vontade, a termos tolerância, a termos caridade. É isso que nos liberta do sofrimento. As pessoas buscam, às vezes, as curas mágicas, espetaculares, procuram mil meios, e o que se cura é sempre só a célula doente. Mas que aquilo que faz a célula adoecer, que é a mente que está no espírito, aquilo não foi curado. E em algum momento a doença volta de novo. O problema volta de novo na vida, por quê? Porque o foco que é doente não foi tratado, que é o espírito, que é o poder criativo, o poder que pensa, que gera a existência do ser. E nós tratamos o espírito de que maneira? Pela reflexão, pela oração e colocando em prática o bem. É essa a forma do tratamento espiritual. Então tem pessoas que nunca encontram a cura, porque aquilo que precisa ser curado, que é a mente, que é o pensamento, não foi curado. Cura hoje a doença numa parte do corpo, ela aparece amanhã em outra parte. Porque, na verdade, a enfermidade não está nascendo no corpo. O citologista até vai encontrar no exame da célula uma anomalia lá no cromossomo tal, vai encontrar a enzima que está sendo produzida errada, ele vai encontrar isso. Mas porque foi moldado o seu corpo pela sua mente, pelo seu pensamento. Ele determinou que você passasse a ter isso. Porque você gerou isso. Então tudo aquilo que você carregou ao longo da sua vida, como ódio, ressentimento, rancor, o desejo de vingança, tudo isso que a gente vem alimentando dia após dia, né? Aquela falsa resignação que a gente tem no dia a dia, que a gente vai engolindo inúmeros sapos dos desaforos, das coisas que vão fazendo a gente passar, mas que lá no fundo a gente vai conservando aquela raiva escondida. Tudo isso é veneno na alma. Tudo isso é algo que impede o seu bem-estar e a sua saúde integral. Então nós não vamos ter a prosperidade, nós não vamos ter o bem-estar, nós não vamos ter a saúde, nós não vamos ter riqueza de natureza nenhuma enquanto nós vivermos nesse estado de espírito do desequilíbrio, da perturbação, enquanto nós vivemos tendo mágoas às pessoas. Jesus disse, né? Vai, reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está convivendo com ele, para que não te aconteça coisa pior. Ele estava dizendo claramente isso. Perdoe as pessoas, se liberte mentalmente desses sentimentos de desejo de vingança, se liberte de tudo que é negativo, que é inferior. Ah, mas fulano era perverso quando fez isso para mim. Infeliz. Porque ele vai responder perante uma justiça que é muitas vezes superior a qualquer noção humana de justiça. Ele já está entregue ao pior carrasco, que é o próprio ser dele. É ele próprio, porque ele está gerando sofrimento na vida dele. O indivíduo que comete erros intencionais contra o seu próprio está entregue à sua consciência, porque a consciência foi a única coisa que Deus, lá no nosso início, há milhões de anos atrás, colocou em nós e que já era algo pronto. Em algum momento ela desperta e ela nos acusa e nos diz os erros que nós cometemos. E ela passa a nos cobrar insistentemente. Talvez sejamos nós essa pessoa que ferimos, que agredimos, que trouxemos a pobreza, a miséria, a inferioridade na vida do outro, gerando sofrimento. Talvez fomos nós que fomos essa pessoa. E aí nos cabe um medo agora. Quer dizer que eu vou gerar o sofrimento e a dor para mim? Se já não geramos, estamos gerando ele, e ele vai aparecer no futuro, em algum momento. Então quer dizer que nós já estamos condenados. Estamos. Mas existe um recurso para apelação. Existe um recurso para a gente se libertar desse sofrimento. É exercitarmos o amor que cobre uma multidão de pecados. Porque Jesus também nos trouxe a solução para os nossos problemas. Ao nos indicar o amor, ao nos indicar que devíamos amar intensamente, nós iríamos apagando os nossos erros do passado. Nós vamos que mostrando a vida que nós já não somos mais aquele ser que gera sofrimento. Então nós vamos o quê? Vamos amenizando as nossas provas e as nossas dores. É por isso então que o exercício do amor, né? Através da paciência, da resignação, da compreensão, do perdão, através da caridade. Esse exercício é o que gera a felicidade. É esse exercício que também nos coloca naquela condição primeira que nós falamos, de buscarmos o reino dos céus. Porque à medida que vamos exercitando isso, nós vamos sentindo um alívio tão grande, vamos descarregando tanta coisa das nossas costas, que nós vamos o quê? Nos sentindo até felizes, porque vamos nos libertando do mal, vamos nos libertando daquilo que é tudo de natureza inferior. Então, por isso que vale tanto a pena exercitar-se no meio. A gente exercitar a paciência, a gente exercitar a tolerância, a gente exercitar a compreensão, perdoar sempre. Isso nos traz um bem que nós não conseguimos imaginar. E isso nos faz sentirmos tão bem que até nos acreditamos felizes, porque passamos a sê-lo. Passamos a viver um novo estado de alma. É aí que o indivíduo recebeu o tudo que Jesus falou. É aí que ele recebeu toda a riqueza. É aí que ele se sente pleno, porque ele não precisa de mais nada. Ele já não precisa das coisas materiais. Porque ele sabe que elas vão e vêm como as ondas do mar na praia. Vão e vêm. Enquanto que o indivíduo que está harmonizado, em equilíbrio, está em sintonia, está vivendo esse estado de espírito que é o reino dos céus, ele adquire um bem-estar tão grande, ele vivencia tanto o bem, que ele se sente como a rocha, que as ondas vêm e vão, e ela permanece lá inabalável, na beira da praia, lá no costão, lá. Nada a demove. Pode vir tsunami, furacão, e ela permanece sólida, firme. Isso é o cristão verdadeiro. É aquele que sabe viver os momentos da fartura, sabe viver os momentos das facilidades materiais, mas que quando elas vão embora, ele continua com os seus mesmos princípios, os seus mesmos valores. Ou o contrário, aquele que era bom, honesto, íntegro, que era amoroso, caridoso, quando era pobre, e que manteve a sua essência, independente das facilidades que ele adquiriu na vida. Porque o problema em si não está na posse ou na não posse. O problema em si não está em sermos pobres ou ricos, materialmente falando. O problema da felicidade humana não reside no que ela detém, naquilo que ela retém na sua vida. Mas o problema da felicidade humana está no coração do homem. Jesus nos disse, né? Aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, esse é o tesouro maior. Porque é isso que nos conduz na vida. É isso que nos impulsiona, que nos encaminha, que nos faz sermos o que somos. É isso que nos traz a felicidade real. Então, quando Jesus se referiu à riqueza, ele não estava condenando a posse das coisas materiais, mas era aquele que se tornava escravo delas. Daquele indivíduo que se tornou subordinado às coisas materiais, que se tornou um servo de mamom. Há duas passagens tão significativas no Evangelho, tão elucidativas, né? A história de Zaqueu, maravilhosa, né? Daquele homem rico, ganancioso, cobrador de impostos, que desviava uma parte para o bolso dele, e enganava romanos e judeus naquela tarefa de arrecadar os impostos. E prosperou e ficou rico. E ele ficou curioso para conhecer Jesus. Quem é esse rabi que vem aqui pregando? Quem é esse homem que a multidão está seguindo? E ele era baixinho, não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Subiu no sicômoro, uma árvore, para tentar ver Jesus. E olha a alegria dele, né? De Jesus dizer: Zaqueu, desce, porque hoje eu preciso ir na sua casa. Eu preciso estar lá. Porque Jesus não tinha sua casa, precisava pernoitar em algum lugar, mas algo mais importante ia acontecer aquela noite na casa de Zaqueu. Imagine a alegria, você querendo encontrar alguém tão famoso já, e essa pessoa fala: ó, eu preciso ir na sua casa. E Zaqueu recebe Jesus, né? E Zaqueu fica maravilhado com aquela nova vida que esse rabi vinha pregando. E ele fala: mestre, eu vou pegar metade da minha riqueza, ele não falou toda, hein? Eu vou pegar metade da minha riqueza, vou distribuir para os pobres, e as pessoas que eu lesei, eu vou recompensá-las. Eu vou dar de volta para elas aquilo que eu tirei indevidamente delas. Jesus disse, hoje entrou a salvação nessa casa. Porque aquele homem tinha se renovado. Jesus não falou para ele, ô Zaqueu, você está sendo mesquinho, dá o resto da metade do que você tem. Fica pobre e me segue, e vamos pregar o Evangelho. Jesus não falou isso para Zaqueu. Porque Zaqueu ainda tinha compromissos nesse setor da vida. De continuar tendo as suas posses, a metade delas, que provavelmente era o que ele imaginava que ele tinha roubado das pessoas, era a metade que ele ia dar. Então ele se dispõe. Para outra pessoa, Jesus já dá uma recomendação totalmente diferente. A do moço rico, que fez fortuna, né? E diz para ele, mestre, o que eu preciso fazer para ganhar essa vida que o senhor está falando? Olha, segue os mandamentos da lei. Honra teu pai e tua mãe, ama a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, não mate ninguém, não roube ninguém, e você ganha a vida eterna. Só que o moço já trazia no seu íntimo o desejo de algo maior, algo que o compromisso com as riquezas materiais não poderiam permitir ele alcançar. E ele então fala, mestre, eu já tenho feito isso tudo a minha vida toda, mas o que mais eu preciso fazer? Jesus então diz para ele, olha, vai, vende tudo e me segue. Ele era para ser mais um discípulo de Jesus. E ele lá no íntimo se sentia tão atraído para essa missão de divulgar essa boa nova, o evangelho que Jesus vinha trazer. Que evangelho quer dizer isso, boa nova. Só que o moço fala, não, não posso fazer isso. Ele é o exemplo da pessoa que quando precisa abandonar a coisa material, porque ela já não representa mais o que é mais importante na vida, mas ainda assim se sente cativo, preso aqui. E ele quando vai embora, Jesus fala, é por isso que um rico dificilmente entra no reino dos céus. Porque a maioria das pessoas que passam pelas provas da fortuna ficam tão apegadas às coisas materiais que quando precisam largá-las, não compreendem, não entendem. E nós todos somos um pouco Zaqueu e somos um pouco moço rico. Todos nós desejamos ver Jesus. Todos nós queremos essa vida maior que ele prometeu. Todos nós queremos essa grandiosidade. E ele nos diz pelo Evangelho, pelo ensinamento dos Espíritos superiores, olha, eu quero estar na sua casa hoje. Mas nós muitas vezes fazemos o quê? Fazemos como o moço rico, né? Até falamos, queremos mais Jesus. E ele nos fala, olha, renuncie mais na sua vida pelo seu próximo. Ame mais, perdoe mais, tenha mais tolerância, abandone essas rinchas que você tem do passado, apaga tudo isso e vem me seguir, prega o meu evangelho no seu dia a dia, mostra a pessoa boa que você pode se tornar, faça brilhar a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Só que nós não conseguimos atender isso porque ficamos apegados às nossas mesquinharias, aos nossos ressentimentos, ao nosso orgulho, aquelas crenças que nós temos pessoais sobre tantas coisas, tantas situações na vida. E damos as costas a ele, como o moço fez, e caminhamos, vamos embora. E aí ele fala, olha, é difícil realmente vocês um dia saírem aqui desse mundo terreno, pequeno, atrasado, e um dia viver nos mundos superiores, nessa glória iluminada. É difícil porque vocês não querem abrir mão dessas coisas. Então, quando pensamos na posse e na não posse, quando pensamos na riqueza e na pobreza, nós não devemos pensar que a nossa felicidade pode ser barrada por essa ou aquela situação, ou que uma situação mais favorável vai nos fazer mais felizes ou não. Porque, na verdade, a felicidade ela já está pronta, embalada, disponível para a gente ir lá e pegar e pôr na nossa vida. Só que primeiro a gente tem que caminhar em direção a ela. É o dia a dia, é a vida, é o esforço, é essas tentativas que a gente vem tendo de se conduzir no bem. E aqueles que vêm hoje, até hoje, nesse sentido, sintam-se vitoriosos, porque encontrarão a paz, se já não tiver encontrado. Irão encontrar a paz, mas precisa continuar caminhando em direção dela. Depois precisamos chegar lá e pegar essa felicidade para nós. Só que às vezes ela é tão pesada que ela exige mais sacrifícios. Continuemos amando as pessoas, mesmo que elas sejam difíceis para nós. Continuemos tendo paciência, mesmo que o nosso dia seja muito difícil. Continuemos compreendendo e tolerando as pessoas nas suas fraquezas e nas suas misérias. Isso é o fardo de pegar o presente. E o desembrulhemos. Que continua sendo um trabalho, uma operação nossa. E às vezes nós temos que montar essa felicidade. Porque às vezes ela vem desmontada. É como esses brinquedos hoje, né? A indústria, para ganhar mais em cima do lucro lá, eles mandam o brinquedo todo desmontado. E o pai pena para montar o brinquedo para entregar para a criança. Mas a nossa felicidade também é assim. Deus nos dá, às vezes, tantas peças na vida que nós temos que ir encaixando, montando, até termos aquilo pronto. E aí, quando nós montamos, podemos usufruir, podemos viver. Esse montar é a gente pegar todas as oportunidades que a vida nos deu, pegarmos todas essas situações e colocar em prática. Uma pecinha muito pequenininha, um parafusinho muito pequeno, foi dado hoje aqui, que é falarmos da mensagem do Evangelho. Temos que reunir essas outras peças que estão aí na vida de cada um, juntar com essas ideias superiores e pegar a peça mais importante que completa essa felicidade que vem desmontada nessa vida. É pegar a fé, o conhecimento superior da vida, esses ensinamentos incríveis que os Espíritos nos trouxeram e juntar no contexto da nossa vida. E aí nós temos montada essa grande felicidade que nos está reservada. Vamos ter alcançado aí o reino dos céus. Porque essa felicidade é um estado de alma, é um estado de espírito. Que Jesus nos abençoe a todos, torne as nossas vidas plenas de paz, de harmonia, de felicidades, e que possamos ter olhos espirituais para ver a vida, para sentir a vida como ela deve ser. Porque realmente nós temos muito a nosso favor. Nós somos criaturas riquíssimas. E se hoje nós estamos procurando o bem, nós temos um tesouro. Hoje nós poderíamos estar reunidos em algum lugar aí secreto, escondido, tramando contra a vida de alguém, fazendo alguma coisa errada, mas não. Hoje estamos numa casa de oração buscando Deus. Talvez Ele nos convidou aqui através do sofrimento, mas Ele nos convidou e estamos aqui. E tem tanta gente boa no mundo que hoje nós temos em muitas igrejas pessoas reunidas também buscando Deus e buscando o bem. E temos pessoas hoje que estão trabalhando e mantendo a sociedade. Estão fazendo coisas que devem ser feitas por todos. Então nós temos uma riqueza imensa no mundo, que é essa força do progresso. Que às vezes parece que não está acontecendo, mas está. Porque é uma lei divina. Então tenhamos confiança de que o melhor está sendo feito para a humanidade. Mas que não seremos privados daquilo que é o nosso exercício, que é a nossa luta. Como quando a gente obriga um filho a fazer a lição de casa porque sabe que é necessário, ele chora, ele reclama, mas ele vai fazer e acabou. É assim a vida conosco. O sofrimento que vamos tendo, as lutas que nós vamos tendo, são essas lições que vamos preparando para nos tornarmos aquele adulto ciente, capaz de conduzir a sua própria vida. Então, tenhamos muita confiança e acreditemos muito de que o melhor está feito por todos nós, já há muitos milhares de anos, e continuará sendo feito. Apenas falta a nossa participação nesse processo todo. Que os Espíritos Benfeitores nos ajude a todos, que possamos levar essas reflexões do coração, do cérebro, e que possamos pôr tudo isso em prática e vivenciarmos essa abundância que Deus tem a oferecer para todos nós. Obrigado.